daqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é? Eu tô na paz, eu tô na guerra, é tudo ao mesmo tempo agora. Quem não tem dinheiro conta história e eu tô duro. Não esqueço o passado, vivo o presente e penso no futuro. Que na verdade é um tiro no escuro. Assim que é, assim que foi, assim que sempre será. Se o bicho tá pegando, eu vou ficar pra ver o que vai pegar. Não posso abandonar, não tem como correr. Anônimo, atitude proceder, tá difícil, mas eu não desisto. Meu pensamento tá no ar e é explícito. Mó chave as tatuagens, os trajes, as amizades. Cê vê de longe os maloqueiros de verdade. Pé no chão, vivendo a realidade. Sangue bom, personalidade, lealdade, humildade. É necessário pra sobreviver na minha cidade. Tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é? Eu tô maluco, eu tô beleza, apesar dos pesares. Há mil anos poluindo os ares. Cada louco com a sua mania, seca a sua e eu caminha. Cada um vivendo a própria vida. O aluno aprende, o professor ensina. Tudo isso faz parte da doutrina. Enquanto as abelhas com pólen produzem um doce mel, os inimigos vão amargando um gosto do fel. Só tô fazendo o meu papel. Muito prazer, anônimo, o mais novo réu. A vida ficou mais triste e cruel. Desde o dia que o Manuel foi pro céu, eu também já senti medo, até pensei em desistir. Muito mais fácil é embora, difícil é ficar aqui. É isso mesmo, mano, cê falou, eu entendi. A responsa é muito grande, nós não pode cair. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é? Eu tô na fita, eu tô na pulha, eu tô envolvido. Se for pra fazer barulho, é só falar comigo. Enquanto eu vou rimando e vão ver me produzindo, você vai acompanhar na linha de raciocínio. Nova escola baseado no estilo antigo. Fazer rap no Brasil tipo missão impossível. Tudo que eu vivo, que eu vejo, me serve de inspiração. Meu cérebro recicla e transforma em som. A vida é uma só, então vou aproveitar. Se é que existe reencarnação, eu não vou lembrar. Agora é a hora, esse é o lugar. A minha diversão é pra batalha lutar, tá? Guerreiro maloqueiro até depois do fim. Isso é normal pra mim, eu aprendi assim. Terceiro milênio, Zona Sul, São Paulão. Cabeça feita, eu não tô de embalão. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Cê tá ligado no que falo, malaco? A parada aqui é atitude, não é papo. Ei, ei. Terceiro milênio, Zona Sul, São Paulo.